Defender que eu preciso, Yoyo! Olha que esse primeiro lugar! Ah, vai tomar no cu. Genial, viu? Ah, esse vai ser o momento de office da abertura, cara, com certeza. Vamos aí, suas tanguinhas, que está começando o podcast de Guinha. De Guinha. No dia de hoje, nós vamos nos reunir para falar dos desenhos da nossa infância. Mas não para falar bem, não é um podcast nostálgico qualquer, não. Nós vamos contar os nossos traumas, nossos problemas gerados por essas porcarias. Porque esses desenhos eram manipulativos para as crianças. Manipulativos? A palavra existe? Como é que manipulativo não existe? Qual é o problema de vocês? Eu acho que você ouviu essa porra em algum desenho e ficou manipulado, você cara. Você estuda um ano inteiro, vai fazer um vestibular. Na redação, tu não vai arriscar, cara. Não, mas aqui no podcast, pô, vou errar que o quê? 30 ou 20 vão reclamar. Aqui é Sama Nós. Então, tô eu aqui mais uma vez forjando felicidade, o Pluff. Primeiro carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito. E conosco hoje, o Bode. Na posição seguinte, o carro tanque do Sargento Bombarda. Quando eu era criança e via Animaniacs, eu não entendia aquele desenho dos pombos, eu achava idiota. Hoje em dia eu acho uma coisa tão genial, um trocadilho do cadilho épico, sabe? É, aquilo lá era muito... os pombos mafiosos, cara, era muito irado. Good Fitter, tá ligado? Good Fitter. Calma, deixa pra depois, deixa pro podcast. Comigo e com o Bode e o Pombo. Logo depois, o carro da quadrilha da morte, que é a prova de bala. É isso aí, mas eu acho que os pombos eram fodas, entendeu? Tem que ser um desenho foda porque tem pombo. Só seria mais foda se eles dessem a volta ao mundo, que nem a família Camundongo. Não era bem o caso. Família Camundongo dá a volta ao mundo. E comigo, com o Bode e com o Pombo, Britinho! Ah, que gracinha! Essa é a bela e charmosa, a boneca do moleque. Opa! Eu não cresci vendo desenho droga nenhuma, minha família é muito... muito tradicional. Você já comprou uma televisão ou você tá só nos livros ainda? Só comprei uma televisão aos 16 anos, na minha casa, só entrou TV. E ainda assim você só vê os programas religiosos, né? Meu pai me dava aquelas pulpes do Zorro pra eu ler quando era criança. E com fechar aqui o Quinteco. Quinteco? Somos cinco. Quinteco. Caraca, tá bem. E pra fechar o Quinteco, o Lucas! Atrasela os irmãos Rocha em seu carro de pedra! Eu odeio coelhos. Até o final do podcast vocês vão entender o porquê. Isso, não digo um negócio desses. E quando a gente voltar, vocês vão entender esses e outros traumas nossos que são ridículos. Beijo, me liga, moral de recado. Moral de recado! Galera, rapidinho, moral de recados. Essa semana nós temos uma notícia especial pra vocês. Qual é a notícia especial? Eu tô na clínica de reabilitação. Saca de reabilitação? Mentira. Tá não. Então qual é a notícia de verdade, cara? Nós temos um recado pra passar pra galera. Bora aí, eu quero ouvir esse recado. Pespareva! A gente tem uma festa essa semana. Festa muito, muito maluca e sincera. Festa Game apoiada over. Pela Tanguinha Corp. A galera Corp. Da Tanguinha Corp vai estar lá. Qual o nome? Game Over. Game Over. Isso, no Scala Rio, do lado Scala. Do Teatro Municipal. Então, Scala Rio, do lado do Teatro Municipal, festa Game Over. E edição especial do quê? Mario Kart, edição especial do Mario Kart. Pra você que quiser ir pra lá, metrô da Carioca, estação de metrô mais próxima, ponto de referência, procura aí Teatro Scala. Festa do Mario Kart, vai rolar campeonato de Mario Kart lá na festa, ao vivo, no telão. Uhul. O campeão vai ganhar o quê? Uma garrafa de tequila. Uma garrafa de tequila. Não é muito bom o presente, mas... Porra, não, como não? Graça. Quanto é que custa uma garrafa de tequila? Não importa o preço, é uma garrafa de tequila. Quantas mulheres você pode pegar com uma garrafa de tequila numa festa? Você chega lá, menininha, vem aqui, eu sou o campeão do Mario Kart. Ela vai falar, você é um idiota. Ah, é? Você dá 3 doses daquilo na boca dela que ela vai te achar. Você tá sendo preconceituoso. Mentira, você consegue um jeito mais fácil. Você pega a garrafa, bate com ela no chão, quebra e fala pra garota: olha só, você me dá ou eu te corto. Você é mais certo. E se a menina ganhar o campeonato de Mario Kart? Ela tá aí, fazer isso no homem. Ela dá garrafa pra um homem e o homem quebra e corta alguém, entendeu? Eu acho que se a menina ganhar o campeonato de Mario Kart, ela não precisa nem fazer nada com a garrafa, cara. É só ela falar, ganha o campeonato de Mario Kart, o moleque vai ficar maluco já. Não, ela não precisa ganhar o campeonato de Mario Kart. Eu acho que se uma menina ganhar um campeonato de Mario Kart, ela tem um pênis. Videogame é coisa de menino. Vai voar a crítica aí, hein? Fique à vontade. Qualquer coisa, passa aqui no Rio Comprido e tira satisfação. Então, galera, procurem por Festa Game Over no Facebook, no Twitter, na Lista Amiga e Teatro Escala. Sábado agora, que horas? Partida às 11 horas. Sábado, dia do mês? Sábado, dia 10 de setembro de 2011. Ok, garoto do Google. Muito obrigado. Então, vamos aos recadinhos tradicionais agora? Sim! Vamos lá, então. Twitter e Facebook da Tanguinha Corp. Se quer entrar em contato com a Tanguinha Corp, você tem vários meios. Primeiramente, você pode mandar um e-mail para podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. Isso aí. Você pode procurar nos... Está certo? No Twitter. Está certo. @tanguinhacorp. Você pode também... curtir a gente no iTunes. Olha só que maroto. Não é curtir no iTunes, não. É assinar o podcast no iTunes ou curtir no Facebook. Você não pode curtir no iTunes? Tá lá ouvindo, você curte também. Não, você não curte, cara. Não apertando o botão. Você pode falar, caralho, muito maneiro, tô curtindo. Então, você pode assinar o nosso feed, que eu recomendo fortemente, porque você vai ter nosso podcast na hora, já que a nossa regularidade de publicar é meio estranha. Lá em cima, na página www.tanguinhacorp.com, lá em cima, tem o íconezinho do iTunes. Você clica, você fala sim, eu quero, não é vírus. Você vai passar a receber nosso podcast regularmente. Se você tiver o iTunes instalado. Se não tiver, você vai ter que fazer as paradas manualmente em qualquer outro administrador de vídeo que você tenha. Foda-se. Olha só. Por favor, galera, nós estamos querendo, pedindo pra vocês, recomendem pros seus amigos, pô. A gente tá aqui, pô, fazendo um podcast maneiro, bacana, sensual, cheio de alegria, e vocês não estão falando pro seu primo que tá ouvindo o podcast de Tanguinha. E o seu primo nunca vai saber se você não falar. Exato. Aí seu primo não vai ter a chance de concorrer a um iPad que nem você está tendo. Isso aí, e nunca vai saber da festa do Mario Kart que vai rolar. Exato. Dia 10 agora, no Teatro Scala. Como o povo não tá aqui, eu não vou falar da Liga da Tanguinha Corp do... Cartola. Cartola, não. Vocês não estão... Eu sou o Pombo. Galerinha. Liga do Cartola! Liga do Cartola! UFC! Não, não é UFC, isso não, não falei merda. É, mas é uma voz de imitação genérica. Tá bom. Funcionou, quase me convenci. Tá bem, ô Brito, imita o Jardel. Eu olha! É o Jardel! Sou de Mineiros! Você é um grande imitador. Parabéns. Para Silvio Santos, Brito. Agora o Padre Quevedo falando da festa Game Over. Espera aí, isso tá muita informação. Tá bom, tchau, gente. Vamos ouvir o programa. Beijo. Que tem um imitador nessa edição, hein? Temos mais de um até. Então, até o final, galera. Beijo. Galera, voltamos agora do Mural de Recados. Pra iniciar esse nosso papo aqui, a gente tem que deixar bem claro que o mestre da nostalgia aqui é o Pombo, Pombo, Pombo, Pombo, Pombo. O mestre decorou todos os comerciais de TV que você pode imaginar. E imagina os desenhos, aberturas e vinhetas não podem ser diferentes. Então, Pombom. Eu. Desenho aí maluco da sua cabeça, cara. Porra, um só, cara. Ué, pra começar um, né? Tu quer puxar 3 de uma vez só, vai ficar meio confuso o papo. Guloso. Claro, sou guloso, pô. Pra mim, o que marcou muito foram os Purples, cara. Quem? Purples. É, Popo. Eu lembro que nessa época, era que final da década de 80, da produção, né, do desenho em si, mas aqui no Brasil, início da década de 90. Você tava com aquela moda de fazer um monte de desenho com criaturinha, né, que passou aquela moda dos Smurfs e tal. Aí você tinha ursinhos carinhosos, que podem ser citados depois, mas aí nisso, no meio dessa zona, virou, eles resolveram fazer o Popos. O Popos era, na verdade, uma porrada de meio que urso, meio que ET, sei lá que porra que era aquela. Caralho, eu não lembro disso não, cara. Não, passava no SBT, cara. Alguém mais já viu esse Popos? Não tenho ideia. Eu não, mas aí depois eu reclamo porque minha prima vê Barney. Caramba, será tão idiota com Barney, cara. A maldade é atemporal, cara. Cara, Barney é irado, cara. É foda, porque é uma putaria só mesmo. Porque você lembra dos outros exemplos, os vizinhos carinhosos e os Smurfs, pelo menos tinha alguma história que pudesse explicar o que eles estavam ali, os vizinhos carinhosos não, moravam na chuva e tal. Ursos cuidam do amor do mundo que mora em casa. Ah, ele chama... Não explica nada. Ele não explica nada. Tem um carinhômetro, mano. O que é um carinhômetro? É tipo um relógio de praça que vai a temperatura mostra o amor. Cara, é pra tu ver, cara. Tem lógica. Não é uma porrada de bicho que fica quicando. Não, tem lógica nenhuma. E o mais escroto, quem era o líder dos ursinhos carinhosos era um cavalo. Era um cavalo? Era. Tinha Cristo em forma de arco-íris. Era um cavalo o líder dos ursinhos carinhosos. A gente já falou deles num podcast, não foi? Eu que falei que eu tive uma festa dos ursinhos carinhosos. Porra, parabéns, pode. Maneiro mesmo. Muito obrigado, Sakura. Eu nunca te falei. Mas pode repetir a dose se você quiser. Você quer que faça outro? Dos ursinhos carinhosos pra você? Eu vou fazer essa fantasia. Tu vai chamar seus amiguinhos. Quer que eu chame seus amiguinhos pra festinha dos ursinhos carinhosos? Quer, viadinho? É impressão minha, o povo tá doido pra se vestir de viadinho, pelúcia, e ir pra festa do bode assim. Ele quer mesmo, mas não, eu vou, tranquilão, sabe que eu me amarro. Mas os carinhosos era uma parada muito caótica, cara. Porque eu nunca entendi qual era a da Laura, lembram da Laura? A Laura, claro, do espelho. O que eu lembro pra você ficar muito chateado. Era a supinha, era o vilão, tinha o coração gelado, que era um cara estranho com capuz. Sim. E tinha o gordinho escroto que tinha uma bicicleta helicóptero, muito maneira a bicicleta. E tinha a tal da Laura, que ela não era porra nenhuma, ela só era uma menina chamada Laura. Sobretudo. É, ela tinha um espelho escroto e ela gritava alto. Cara, assim, qual a moral da história? Se você fosse um cara ruim, você é escrota? Não. Você tá falando da Laura e você falou do cara gordinho e tal. Você tá falando de um cara gordinho, não. Você tá falando de uma criatura bizarra que era o malvado, cara. Era um bicho peludo que andava na porra da bicicleta que tinha um helicóptero em cima. Parecia um porco, o diabo, sei lá que porra era aquela. Mas a Laura era um personagem dos mais fodas dos Sims Carinhosos, cara. Só não era mais foda do que o grande cancioneiro. É Laurinha, tá? O nome dela, não é Laura, não, tá? Laurinha, quando você é criança, você que tem intimidade com ela. O nome dela no desenho é Laurinha, seu viado. Se você tem intimidade com ela, bateu. Pra mim, ela é Laura. Tanto faz, né, cara? Laura, Laurinha, a garota do espelho. Coitada da menina, cara. Ela morava com um tio escroto. E por isso ela tinha que fazer missões, cara. Qual é a dela? Não faz sentido. Ela tem a cara de capeta, velho. Então. E aí, pessoas feias não tem direito de ser boas? Não. Tem direito, não. Tem não. Não? Não, não tem. Não. Tem, claro que tem, porra. Cara, a Laurinha, ela tinha um lado bom, ela era apaixonada pelo cancioneiro, ela queria casar com ele. O cancioneiro era o cara que cantava as musiquinhas lá, que os ursinhos carinhosos iam no show. Peraí, ela se apaixonou por um urso? Sim, ela se apaixonou por um cara de 30 anos, por aí, que era um cowboy lá, o cara vestido de cowboy, o cancioneiro, cantava as músicas. O cancioneiro era tipo um flautista de Hamlin, daquela história que ia transformar os ursinhos carinhosos em ratos e levar todo mundo pro mar lá. É sério isso? Lá. Ele foi pra tudo e começou a tocar pra limpar as nuvens dos ursos? Isso. Galera, eu não sei quanto a vocês, mas lembrando de desenhos animados, eu até hoje na minha vida nunca pisei num parque de diversões por conta daquele maldito Scooby-Doo, cara. Puta que pariu, era muito escroto, cara. Aquelas músicas, primeiro que eu odeio palhaço. Palhaço é uma criatura do inferno. Scooby-Doo não, cachorro? Cachorro? É o Scooby-Doo que fala assim, são xixi. Meu Caralho! Ai, imita aí de novo. Mas tem o Scooby-Doo aqui no podcast. Não, você vai ter que falar do Scooby-Doo imitando o Scooby-Doo. Eu sempre tive problemas com um parque de diversões, fantasmas, monstros do petróleo e salsicha. Fica só repetindo salsicha. Qualquer coisa. A crise na China, se eu quero salsicha. E ainda tinha um Scooby-Loo que era assim, né? Scooby-Loo, lá vou eu! Caralho, o Lucas é imitador, mas... Acho que eu não tinha trauma com o Scooby-Loo não, mas nasceu agora. Pô, peraí, eu não entendi o trauma de vocês. Qual o trauma? Eu não tenho trauma, só nunca gostei de Scooby-Doo. Não, trauma. Scooby-Doo é uma coisa muito escrota. O trauma é que tinha um episódio que eles descobriam um parque de diversões que estava abandonado. Inclusive foi feito um jogo sobre isso no Super Nintendo. E nessa porra de parque de diversões, bizarramente, embora ele estivesse abandonado, todas as luzinhas piscavam, aqueles joguinhos funcionavam. Então, é assim, é uma porra que tá abandonada, mas peronomútil. E aparecia um maldito de um palhaço, aparecia um maldito de um lobisomem, aparecia... E depois foi, inclusive, usado até no Left 4 Dead como... aproveitando para uma apocalipse zumbi. Então, como vocês sabem que eu detesto zumbis... Eu também não gosto do que eu conheço. Eu sempre detestei. Sua raiva pois começou em Scooby-Doo, então. Começou em Scooby-Doo. Eu não fiz... Então não é um trauma, não, cara. Tem que agradecer o Scooby-Doo de te alertar pra tragédia que vai chegar algum dia, a invasão. Scooby-Doo era um desenho já pra adulto, rapaz. Exato. Veio te preparando, cara. Tem que agradecer. Pra tu ver aqui, aquela mulher que foi no Terra Encantada, foi no Kabum lá, caiu o parafuso na cabeça dela, ela morreu. Provavelmente ela não viu o Scooby-Doo e não teve esse trauma. Teve ajuda da grande Hanna-Barbera aí pra não sofrer esse acidente. Pois é, então eu tenho que fazer uma coisa aqui publicamente. Obrigado, Scooby-Doo. De nada, salsicha. Tá louco? Como assim, cara? Pô, sabe o que eu lembrei? Do único desenho que realmente se preocupava com você, He-Man, e seus grandes conselhos. O mestre Tanguinha é tão mestre que no campeonato de mestres a gente esqueceu dele. Não, ele foi ao concurso, cara. Master of the Universe. É verdade. Ele foi ao concurso, ele já ganhou. É, por isso que ele não participou. Melhor deixar assim. Ele sempre te dava dicas como não engordar, como ganhar dinheiro na bolsa de valores, como se livrar daquele teu tio pedófilo. Eu não tenho tio pedófilo, não. Assim, o He-Man tá legal, o Mestre Tanguinha é maneiro. Mas no desenho da She-Ra, tinha um cara, tinha um dos vilões, que o poder dele era se transformar em tipo um foguete. Lembram? Não. Não? Não? Auxílio visual, por favor. Não sei. O cara, não vou lembrar nem fudendo o nome do cara. O cara, ele começava a girar o corpo e virava um foguete. Sim, é, foda-se, não rendeu. Peraí, eu sempre achei He-Man, She-Ra um desenho meio feminino, mas... As meninas viam She-Ra e os garotos viam He-Man, sempre foi a regra pra ela. Ô, boy, você via muita She-Ra, né? Cara, eu adorava o desenho da She-Ra. Ele não gostava muito do desenho do He-Man, só não, porque o desenho da She-Ra era mais colorido e tal, o do He-Man era aqueles cenários meio escrotos, cavernas fodidas e tal. O da She-Ra era colorido, bonito. Ué, o do He-Man era colorido. Muita coisa, cara. Não tá fazendo sentido. She-Ra, não, ele falou, mãe, eu quero o aniversário da She-Ra. Não, filho, vai ser dos Sinhos Carinhosos, já comprei todas as fantasias. Não, eu ia fazer, só que tinha um idiota que fez Sakura no mesmo dia. Um desenho que me ensinou muito, assim, me ajudou realmente na minha formação profissional, cultural, pessoal, foi o Pica-Pau. Até hoje, parabéns, até hoje. Dá pra imaginar que espécie de filha da puta você é. Que pariu, mano. que eu tenho um sonho não realizado de um dia descer a catarata num barril. Vai nessa, cara. Vai nessa. Só se deu bem, né, sendo pica-pau. Vamos lá, desce o barril lá. Se bem que ele não descia nunca, né, cara? Era sempre um otário que descia no lugar dele. Por isso mesmo. Primeiro aprendizado da minha vida. Nunca faça nada. Deixa um otário fazer por você. Muito bom. Por isso que tá em Brasília, né, cara? Exatamente. O Papai Sarney concorda com isso. Todos esses anos nessa indústria vital. Coitado daquele urso, cara. O voodoo é pra Jacu. É. Que tipo de filho da puta você é? Tá com delay mental. Pica-pau é uma aula de como você viver. Você pegava, ele pegava o dinheiro daquele Zé Curumu, de todo mundo, e acabava se dando bem. Ou então ele se dava mal e fazia aquela choradeira lá dele. É, tinha raros episódios que terminava assim, ele em vez de mandar. Que ela é boa. I'm coming home. Mas não é só pica-pau não, cara. Tem uma porrada de personagem filho da puta. O próprio Pernalonga... Papaléguas. Papaléguas. Porra, Papaléguas é um filho da puta, cara. Coitado do Coyote, cara. O cara tava com fome, fudido. Porra. Que... E o Papaléguas, ele é sádico e cínico, tá ligado? Porque ele sabe que o cara vai se fuder por culpa dele e ele fica rindo, sabe? Ele fica olhando. Caralho, mas eu não entendo, cara. O Coyote, ele tá cheio de dívida. Porque ele vive comprando aquela porra da AK. Ele tá cheio de fome, não compra uma comida, mas gasta o dinheiro do caralho naqueles bons. Cara, não é não, cara. Acme é tipo C&A, tu paga tudo em 10 vezes e tal. É, fora que todo mês você tem que ir lá pagar, mas... Isso é só um detalhe. Cara, existe uma teoria que o Coyote recebe Bolsa Família. Por isso que ele consegue comprar da Acme. E tem, inclusive, um episódio lendário que ele e o Papa Legolas entram num cano, sei lá, que leva pra uma outra dimensão e que depois de umas 300 vindas e vidas dos dois, o Papa Legolas fica gigante e o Coyote fica minúsculo. Aí o Coyote chega e pega na perna do Papa Legolas e toca aquela música assim, finalmente, vitória e tal... Ele pega, olha pro tamanho assim do Papa Léguas, olha pro espectador, tira uma plaquinha. Vocês queriam realmente que eu pegasse o Papa Léguas, não é? E agora, o que que eu faço? Acaba o desenho. Como é que é? Ele pega o Papa Léguas? Não, ele finalmente pega o Papa Léguas, entendeu? Só que ele tá nanico e o Papa Léguas é gigante. Aí dá aquele paradigma assim, beleza, eu conquistei o objetivo da minha vida, e agora, o que que eu faço? Morre diabo. Papaléguas, cara. Caralho, que bizarro isso, cara. Caralho, isso sim é traumatizante, moleque. Se eu pegasse essa mensagem de subliminar quando era novo, tá ligado? Tipo... Tava fudido. É, caralho. Que bizarro. Isso é exatamente o que eu pensaria se eu tivesse pego a Jessica Stemmes, cara. Eu falei, porra, e agora? O que que eu faço? I'm coming home. O programa é sobre traumas animados. Eu só ouvi um trauma até agora, que foi dos palhacitos do Lucas, entendeu? Eu quero saber que outros traumas vocês têm. Eu tenho um trauma. Qual é o seu trauma, Pito? Senta aqui no meu divã e me... No divã? No meu colinho. Quando eu tinha mais ou menos 9 para 10 anos, eu tive ataques epiléticos vendo Pokémon. Eu tava vendo episódio... Sério, cara. Eu tava vendo episódio 73, aí o Pikachu deu um choque do trovão muito louco. Muito louco. Eu acordei 2 horas depois com o dedo na tomada. Sério? Caralho. Deu choque do trovão, tu acordou com o dedo na tomada. Se você desse um peido, tu ia acordar com o dedo aonde, cara? Sério, né? Digo. Tu acha bonito que não foi o cofre com a cortina de fumaça? Verdade. Não, sério, vocês estão falando de trauma, essas paradas, mas tem muita gente que tem trauma mesmo, porque tem muita gente que fica botando mensagem subliminar nos desenhos, cara. Ué, é pra caralho. Tipo, vídeo Walt Disney. Walt Disney é o mestre nisso, cara. Tem um desenho que aparece foto, uma porrada, né, que aparece foto de mulher nua. Desenho que tu bota o cara pra falar um negócio mais devagar, aí ele fala crianças boas, matem, suicidem-se, etc. Né? Tem uma porrada de merda. Vai ter um link aí embaixo pro YouTube, uma compilação desses vídeos aí. Que é... Ó, mas não leva a sério não, tá? Se você for menor de idade, vai ser é facilmente influenciável, nem abre, tá? Porque é um monte de babaquice, você vai achar que o capeta vai te pegar na cama, vai ser complicado. Então, o melhor abre. É do pastor. Vai mesmo, toma cuidado. É, vai mesmo. Você vai ver o desenho do Pokémon e vai acordar com o dedo na tomada, tá? Vai acordar com o Monkey no colo. Agora, se você quer dar de vida, ser um adolescente alfa, um adolescente diferente... adolescente viril... Viril, desliga tudo que estiver ligado, pega só liga a TV e procura Looney Tunes, especialmente com participação de Eufrazino Puxa Briga. Esse é o personagem mais alfa da minha infância. O Eufrazino formou a personalidade do Lucas, cara. O Lucas não seria quem ele é hoje sem o Eufrazino. E o Pica-Pau, olha que é o Lucas, cara. Eu me atrevo a dizer que a guerra do Vietnã poderia ter sido evitada se o Eufrazino não fosse criado. Puta que pariu. Mas é verdade, cara. O Eufrazino, ele é a expressão máxima daquela quinta emenda norte-americana. Sei lá o número, mas de que todos devem andar armados. O bicho tá sempre armado, não interessa o desenho. O bicho tá sempre armado. Não, sempre armado? O desenho... Sim. Tá de PD, entendeu? É, deve ter de PD. De pegar qual também. É... Existe uma diferença entre estar com uma benga armada e estar com duas principais armadas. Você nunca soube diferenciar quando eu tava armado ou não. Talvez porque você fosse trouxa. Você era tipo perna longa do desenho, só se vestia de mulher e ficava se esfregando. Verdade, né? Eu acho que é impossível a gente citar perna longa sem falar do grande ator Mário Gomes, né? Um abraço pro Cenourinha. Abraço, Mário Gomes. Teu cara, mano. Que Deus o tenha. Ele tá vivo. O maluco que tem assim mesmo. O maluco foi parar no hospital com uma cenoura enfiada no cu, cara. Ele não tem meu respeito. Não, isso não sabe se é verdade ou não. É. Não, tá. Isso foi armação pra... É, foi armação mesmo. Armação, cara, é. Era um nabo, não era assim. Cenourinha. Coitado, cara. O cara pai de família, você viu um grande graça. Imagina o filho dele, como deve ter sofrido. O filho dele não deve ter sentido nada, cara. Foi ele que enfiou a cenoura no lado. Isso realmente foi um trauma, né? O garoto não vai violar em tudo. Depois que o pai fez isso, começava perna longa, roendo a cenourinha, ele trocava de canal assim, fechando o olho, com medo. Ah, o cara enfiou, imaginou perna longa, enfiou a cenoura no rabo, aí apareceu aquela mensagem: "You are doing it wrong." Aí, se eu fosse dono da cenoura e bronze, já sei que esse garoto propaganda. Mas o bronzeamento tem que ser externo, cara. Não adianta nada. Ué, bronzeamento fora e cenoura dentro, pô. Cenoura e bronze. Que merda. Cada um chora por onde sente saudade. Isso aí. Pior é que ele entrou depois, assim, de muito tempo, com um processo contra a Globo, dizendo que a Globo tinha ferrado com a carreira promissora dele por conta dessa história. Quem ferrou alguma coisa, quem ferrou alguma coisa, ela foi a cenoura, ferrou alguma coisa dele. Não, não. Mas ele tá sendo hipócrita. Convidaram ele pra fazenda, mas quando ele viu que tinha plantação de cenoura, ele desistiu! Ele sabia ele tá que ia... No... Eu acho que ele ia ficar mais tentado aí, né? Ele tá no Cenorólogos Anônimos. Ele sabia que ia ter uma concorrência pesada lá com os coelhos. É. Mas como é que o cara enfiou a cenoura até o ponto de não ter como sair mais puxando, cara? Não dá? Sim, vai de novo. Ele confiou na plantinha, né? Aí ele puxou e saiu um verdinho na mão dele. Aí ele olhou pro verdinho e falou, merda. Galera, vocês lembram de um desenho? Se não me engano, o Pombo vai lembrar. Que era um monstro verde que vivia num quarto, ficava comendo meia suja. É o Michelangelo, cara. Caraca! Era um desenho ou não? Era uma animação, não era um negócio de animação? Era animação de massinha. Era que tinha um que morava no vaso sanitário. Olha só, cara, como ensinam as crianças as coisas corretas. Viva no vaso sanitário, coma meia suja. É, na verdade ninguém vai se espelhar no bicho verde, né? Eles vão querer comprar um, por isso que ele... Não, o bicho verde era fodão, ele tinha um carro maneiro, ele pegava uma boneca freak que era tipo a gatinha da Vila Imunda de cama. Pô, não, opção, olha só. Ah, é o Mr. Bump. Qual o nome? Mr. Bump, pô, eu lembro de qual essa Mr. porra. Mr. Bump é demais! É, porra, eu lembro a música, eu lembro que você quiser, cara. Música. Eu vou pela foda. Era assim: sou um cara doidão, moro embaixo da cama, como tudo, até o seu pijama. Na, na, na, eu caralho, vou... como tudo. Que bicho foda. Eu acho que visão, sou Bump, Bump, Bump, Bump é demais. Bump, Bump é demais. Cara, como o Bump é tão especial. Eu acho que até essa maluquice é uma coisa legal. Legal. É uma gracinha. Daí continua, né? Mas o Bump era foda, cara. O Bump, além de comer meia e tal, fazer isso tudo, vocês falaram que ele tinha um carro foda. O carro não era dele, não. O carro era do Ken, da Barbie. Só que o Ken da Barbie era mó viadinho, tá ligado? Aí ele que ficava dando em cima das Barbies, que o Ken não queria nem saber. Ken era mó boiolinha. É uma crítica foda, né? A sociedade, esses malucos. É a sociedade, tá certo. É um piado, e o cara verde podia. A social não descende de massinha, tá certo? É. Só pra quem pega, rapaz. Como é que o Mr. Bump te traumatizou, Pombo? Diz aí. Porra, cara, o Mr. Bump, ele... Não digo que me traumatizou, mas eu sempre fiquei pensando como é que podia, né? O Mr. Bump, ele morava embaixo da cama, comia meia e tal. E o lugar mais limpo da casa, tipo, era tudo muito sujo, né? Por isso que ele se dava bem, por isso que ele tava sempre bem alimentado. Mas o canto mais limpo da casa era dentro da privada, onde morava o amigo dele, tá ligado? Porra, cara, limpeza foda, assim. Tipo, tu vê aquele... Que, eu não sei o que é, se é louça, o que é que tem na porcelana. Porra da porcelana, isso. Caralho, aquilo é muito limpo, cara. O maluco vivia no lugar mais limpo da casa e era o banheiro. Eu ficava sempre sem entender essa porra. Tinha outro desenho de monstros que passava na Nickelodeon. Ah, Monsters! Alguém chegou a ver? Cara, esse nome é conhecido. Deixa eu ver esse nome. Não lembro, não. Ah, eu lembro, do cara que tinha o olho na mão. Assim. É, um gordinho, o Krunk tinha os olhos na mão, tinha a Oblina. Parecia que era... Carvalho. Ah, eu lembro. Caralho, esse desenho é muito psicodélico, cara. O desenho era muito foda, era muito melhor que Harry Potter, cara. Isso é tipo South Park, cara. Um desenho tipo Cat Dog, cara. Um desenho. Não, era um desenho pra agredir, cara. Esse desenho pra agredir. Não. A Vida Moderna de Hulk era pra agredir. Caralho, Vida Moderna de Hulk é muito maneiro, cara. O Vacão, moleque. Vacão. Vacão Wolf. Ele foi adotado por uma família de lobos. Uma vaca foi criada pra uma família de lobos. Cara. Vocês falando de vaca e parada que é pra agredir, a vaca e o frango, cara, era um bagulho muito absurdo. Eu lembro, foi um dos primeiros desenhos que me deixou enojado, moleque, a vaca e o frango, porque teve episódio que a vaca tava namorando com algum bicho aí, eu não lembro qual que era a porra do bicho. Porque a vaca tava na lanchonete com um bicho e ele tava tomando milkshake. Aí tava tomando milkshake acabava, aí eu olhava pra cara do outro, a vaca pegava a teta dela e enchia o milkshake com o leite dela de novo. E começava a tomar a porra do milkshake, cara. Era muito nojento essa porra, cara. Caralho! Ela tava namorando com o bum de fora. Era com o bum de fora que ela tava namorando? Sim. Mas você tá falando. Mas você tá falando de coisa nojenta? E aquele babuíno lá que passava na vaca e frango? O bicho ficava passando. Babão e eu sou o máximo. Ele ficava passando a mão na bunda e cheirando. Cara. Eu conheço uma outra pessoa que também faz isso. Eu falei que todos os podcasts têm que ficar limitados a pessoas normais, cara. Nós conhecemos uma pessoa, todos nós aqui conhecemos uma pessoa. Pelo menos uma. Que tinha o hábito de coçar as partes íntimas. E cheirar um... Não necessariamente ficar sujo. Pra verificar se tava sujo, né? A todos também. Pra ter certeza. Porque afinal de contas, você tá no meio do colégio, dentro da sala de aula, de cheiro. Se tá sujo, você vai sair e vai limpar, claro, né? Muito normal. Faz todo sentido. Te poupa de muita vergonha. Ele deve ter aprendido em algum desenho, né? Não, cara, mas o Babão, o desenho do Eu Sou o Máximo, era muito bizarro. Teve um episódio do Eu Sou o Máximo que ele tava com o Babão, se não me engano, tava com alguma coisa dentro do nariz. Aí ele, porra, não consigo tirar essa porra dentro do nariz e tal. Cara, eu não consigo explicar nem isso, cara. Ele dava a volta por ele mesmo e entrava dentro do próprio nariz pra ver o que tava acontecendo lá dentro. Imagina, o cara se virando do avesso e entrando da metade pra cima dentro do próprio nariz pra procurar o que tava errado lá. Muito escroto esse desenho, muito absurdo. Escroto era o Eu Sou o Máximo. Ele era muito escroto, cara. Ele humilhava o bum de fora. Pô, o cara é prejudicado, mas não precisa humilhar, tá ligado? A gente não humilha o Pluff, porra. Não? É verdade, pô. A gente não te humilha, não. A gente te humilha, cara. Não, você já faz isso sozinho. quieto. Auto-humilhação, né? Quando eu, se eu me vestisse de Sakura, eu ia me sentir auto-humilhado, cara. Então eu ia perguntar quem fez isso comigo. Eu ia ficar muito preocupado se um dia eu acordo, olho pra mim, eu tô vestido de Sakura. What? Galera, eu tenho um desenho assim que eu sempre quis saber como que acabava, e eu li, houveram boatos, comentários, que esse desenho... Houve boatos, né? Houve boatos. Tá, boa, deixa... Você tá falando errado. Aqui é quem tá falando certo aqui... é Luísa Marilau. Olha só, você, pra ser alfa não precisa ser ignorante, não. Então fala direito. Oh, rapaz, não, aqui, tá aqui é errado, podcast, cara, de desenho. Podcast de língua portuguesa lá na casa da puta que te pariu. Oh, puta que pariu. Não, espera aí, chegou pra briga aqui. Isso aí é culpa do pica-pau. Luciano, assim, como é que a Luísa Marilau que fala? Houveram um comentário. Eu não sei quem é a Luísa Marilau. Ah, tá. Agora eu sei quem é a Luísa Marilau. Luísa Casal Roqueta. Pera aí, você. Cara, a Luísa Marilac, assim como a Little Lu, é considerada uma santa em várias partes do mundo. Existe o correto e o mais correto ainda, entendeu? Eu estou aqui com caros participantes do meu podcast. Cara, você ser influenciado pelo Pica-Pau, eu já acho preocupante. Você ser influenciado pela Marilac... Pelo contrário. Tá fudido, parceiro, literalmente. Claro que não. Bom, top, certo. Cuidado. Você é a pessoa mais influenciada por travestis que eu conheço na minha vida. Não, não. Influenciar não é um verbo, você tá errando. Não. Ai, galera, é um desabafo de uma pessoa que edita esse podcast. Todo programa. É uma maneira de citar travestis, cara. É, mas é bem... Eu não consigo entender essa obsessão dele com travestis, cara. Eu consigo. Deu três opções. Deu três opções pra mim. Ou você cita, ou você come, ou você é, cara. Então, eu tô passando. Vou citar que tá bom. Eu escolhi a melhor pra mim, pô. Voltando ao desenho, era um que passou no cachorro? SBT. Cachorro? Deixa o cubido fora aqui, cara. Tá bom, desculpa, vai. Salsinha? Um que passou no SBT. O desenho que passou no SBT. Houve um desenho. Calma. O desenho chamado Fly. Porra, esse desenho é um mito. Se você vai falar mal de Fly, eu vou te bater. Calma, cara. O Fly, ele era um desenho tão mal feito que depois que ele guerreava lá com o pai dele, que se não me engano era o segundo comandante, o desenho acabava. Acabou no Brasil, porra. Não. O desenho acabava toda hora pra manchete pro SBT, cara. Não, calma. Ele acabou porque não foi produzido mais. Porque o autor brigou, falou, não, isso tá uma merda e pronto, acabou. Mas não foi produzido além, cara. Aquilo ali é Dragon Quest, do RPG. Sim. Aquilo ali não tem autor, não. Aquilo tem continuação, sim. O mangá daquilo tem até o final, etc. Não chegou aqui, não, Lucas. Aquilo tem final, sim. Brasil é isso, cara. Mas o desenho, estamos falando de desenho. O desenho tem final. Aqui no Brasil que não deve ter chegado. Sim. Aqui no Brasil não. Sempre chega... Não, eles não deve ter chego, boss. É o correto. É. Abriu valeu, um grande. Valeu. Abriu um grande OBS aqui. Na verdade, chegar também está correto, gente, eu também aceito, mas tudo bem. Abriu um grande OBS aqui. Tem um ouvinte do podcast. Olha lá, ele foi. Que a gente ele... corrige quando não, ele tá falando certo. Ele fala errado, é muito bom. Ele fala muito errado, a gente corrige. Aí tem vezes que a gente, pra testar, quando ele fala certo, a gente fala, não é assim. É de outro jeito, só que. Pô, não fala o nome não, rapaz. Opa, bota o pi aí, bota. Bota o pi. Bota. Agora só, o Lucas queria musiquinha, então vamos cantar a música do Fly? Vamos. Destrói! Vai! Um pouco de mago e muito de herói! Voar em terras distantes, ser um herói de verdade, aprender a usar a magia em horas de dificuldade. Vovô sempre quis ensinar o dia eu vou ter que aprender pra lutar contra as forças do mar. Que a gente tem que saber defender quem precisa de ajuda, a justiça em primeiro lugar. Pois todo herói de verdade também sempre tem que lutar. Salsicha! Grande Napa! Fantasmas! Ei, Napa! Você não é tão bom assim. É um fracassacassá. É isso mesmo. Pô, ninguém sabe imitar mais nada, né? Eu também não sei imitar mais nada. Não, pá, eu sei imitar o Majin Buu. Cara, teve um desenho que eu acho que... Não, peraí, teve um desenho? Teve um desenho. Puta, um só. Que pariu, maluco. Um essa história desenho. Tá incrível. Porra, é sensacional. Ele me deixou com muita pulga atrás da orelha na época, porque o desenho se tratava de uma família... Suja. Uma família suja? É, pulga atrás da orelha, entendeu? Ah, sim, a família suja. Pô, sou então, muito criativo. É a família Camundongo que eu falei antes aí, da volta ao mundo. Esse tem que cantar a musiquinha. Sim, sim. A família Camundongo dá a volta ao mundo. Willy Camundongo dá a volta ao mundo. Ver as paisagens, ouvir sons desse... Tá, parei de pagar mico. Vamos pra... Tava botar bonito, cara. Tá afinado. Tava bonito, tava bonito. Eu ia botar a musiquinha de fundo, ia ficar super choque. Fiz minha voz de traveco, vocês gostaram, né? E eu não, achava... Os hormônios tá funcionando, pô. Tá funcionando, até que sim, pô. Não, mas os seis biônicos, cara, era uma família. Tinha seis biônicos, realmente, como o nome dizia. Ó... Oh. E eles eram uma família, só que cada um era de uma raça diferente, cara. Tinha, a mulher era ruiva, o pai era louro, tinha um filho preto, um filho japonês. Pior que era, cara. E um deles jogava beisebol. Jogava beisebol, era o lourinho. Era o único que devia ser o filho original dos caras. O resto era... Diversidade genética. Sinistro, cara. Tipo, devia fazer um especial desse desenho aí só com os Ricardões, assim. Tipo, o negão que faz do filho negro... E o japonês também. Que deve ser foda, né? Tu ser corno no japonês com um peru pequeno. Deve ser uma vergonha. Ah, é melhor... Então o teu pinto é melhor, cara, do que o japonês, né? Cara, é melhor ser o japonês com pinto pequeno comendo tua mulher do que o que ele vem fala, cara. Pra estragar o teu brinquedo, né? Quebrou. Que amor, merda. Eu te traí. Como assim? É, com o japonês. Ah, não, tá tranquilo. Não machuca ninguém. Aquele desenho dos Muppet Babies, que era tipo Vila Sésamo, só que versão bebezinho, sabe como é que é? E aí eles tinham lá um armário que eles viajavam pelo universo pra fazer várias loucuras doidas. Na verdade, eles não eram no armário, não, cara. Era só imaginação, não era? Era pura imaginação deles. Eles eram bebês, cara. Eles eram bebês, cara, brincando, era imaginação. Imaginação, cara. Real, cara. É claro que é real, você cara. Que isso? Cara. Passava até uns vídeos no meio do desenho. Não era só desenho, tinha uns bichos, sim. É, pois dava um trago na pedra antes de voar. Botava um pozinho na mamadeira e a criançada realizava um sonho por um minuto. Era um minuto de programa só. Era Muppet Babies X-Men, né? Inclusive tinha um Mario que ficava atrás do armário lá, esperando. Que era um pedófilo. Que era um pedófilo também. Todo desenho de criança que não tem um pedófilo aparecendo tem ao fundo, assim, escondido. Não, mas era maneiro, cara, porque tinha todos os personagens do Vila Sésamo, tinha tipo o Caco Sapo, a Porca Pig, vários deles e tipo, cada um tinha um jeitinho diferente, entendeu? Uma personalidade diferente. Mas o mais maneiro, claro, era o animal. Vocês lembram do animal? Não, o animal? Eu lembro do Gonzo. Ah, o Gonzo era... Teve uma... Aliás, não sei se são pessoas de instrução, podem me esclarecer. O jornalismo Gonzo tem algo a ver com Gonzo? Não, mas a cara do Gonzo parece um pênis. Parece um pênis, cara. Eu tô rindo aqui porque teve uma amiga de uma namorada, uma ex-namorada de um amigo meu. Caralho, era... amiga de uma namorada dele. Caralho. A ex-namorada de um amigo meu. Que era igual... calma que eu tô tentando entender. Uma amiga? Amiga de uma ex-namorada de um amigo meu. Caralho, como é que conheceu, pô? É, sei lá. Eu sei, mas eu sei que eu não consegui olhar pra cara dela sem rir, porque ela era igualzinho o Gonzo, moleque. O nariz dela era igual o Gonzo. Aí eu botei essa porra desse apelido de Gonzo, mas era tipo segredo, tá ligado? Tipo, a amiga dela sabia, caralho, o meu amigo sabia. Só que quando, sempre que eu olhava pra cara dela, eu ria, eles sabiam do que eu tava rindo. Até o dia que ela descobriu que era a porra desse apelido de Gonzo, mas a garota ficou muito puta. Porque pra qualquer um, cara, você dizer que você parece com Gonzo é tipo dizer que tu parece uma piroca. Só falta um saco embaixo do queixo, assim. Galera, infelizmente acabou o podcast. Semana que vem tem mais. Como sempre tem, né? Hã? Tipo lá. Então, estamos aqui para nos despedir. Queria agradecer a presença do Lucas, do blog Caverna Alpha. Obrigado, galera. Obrigado, Tanguinha Corp, novamente dando oportunidade ao mundo Alpha se manifestar. Muito obrigado. Essa puta judaica, na verdade, a gente não se importa. E é isso aí, ódio à sociedade, ódio a Copenhagen, Yogo BR e floriculturas. Um abraço. Valeu, Lucas. E pô, Bode, você puxou o ponto e falou. No programa de hoje, cara, nós temos um chinês, um judeu e um preto. A gente tá muito diversificado, cara. Um viado e um vascaíno, que beleza. Ai, ai, ai. Ah, ainda bem que sou chinês. Britinho, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez aqui ajudando a gente a cumprir as leis. Eu queria meu blog. Ele vai ser o blog, Brito? Você tá com blog, Brito? Eu tenho blog, cara. Tenho blog. O meu blog é o do. É o do PC Siqueira. Qual é o vejo, hein? Quem é o cara vejo? É o PC Siqueira. Isso aí. Acesse meu blog. Tá bom. Olha, senhorinha. Tá bom, valeu. Pombe Bode e eu. É isso aí. Obrigado pra nós. Obrigado a nós mesmo. E de nada por obrigado, nós também. Muito obrigado, Sakura. E vamos terminar logo, tá na luta final aqui, dar o He-Man contra o esqueleto com uma luz piscando no fundo. Tá? Isso aí, não se preocupem. Caiu, caiu, caiu. Esse podcast não é tão bom assim. É o podcast que tá com É fraco, cara. É fraco assado. Não se preocupe. Não se preocupe. Caiu quem? Caiu quem? Você não é tão beijo bom assim. É um fracassado. E-mails. E aí, galera, é o seguinte, já vou começar essa leitura de e-mails reclamando, porque essa vinheta é uma vinheta mentirosa, tá? Ela anuncia que nós vamos ler e-mails, a gente nunca lê e-mail nenhum, porque a gente só recebe recados, só gosta de escrever nos recados, não gosta de mandar e-mail, porque e-mail dá muito trabalho. Então, Bode, no próximo podcast você muda a vinheta. Eu? É, você que é o cara da vinheta do e-mail. Eu sou o cara da vinheta. Eu posso botar um ou não no final? E-mail, sou ou não. E-mail, bota um, sei lá, e recados. Correndo no final, algo assim. Vamos ter que mudar essa parada aí, porque tá me incomodando já. Se ninguém mandar nem e-mail pro podcast que vem, para podcasttanguinha@tanguinhacorp.com, a gente vai mudar a vinheta. Na verdade, a gente recebeu até um e-mail, cara. Recebeu, mas é spam, né? Então você está reclamando de barriga cheia. Tá bom. Então, tá aqui hoje pra ajudar eu e Bode na leitura de e-mails, tá o Britinho. Isso! Hoje é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, vou agradecer ali aqui os recadinhos da galera. Valeu, Andrew. Valeu, Quirinhos de Fogo. Valeu, Thiago. Eu não quero ler recados, não. Tô de saco cheio disso. Valeu quem comentou. Cara, eu tô lendo Guerra dos Tronos. Tô terminando Guerra dos Tronos 2 também empolgado, cara. Quero empolgado, cara. Você tava falando que queria pegar um brasão pra sua família, cara. Exato. Quero bolar um brasão pra minha família e uma frase maneira, tá ligado? Qual foi a frase da família? Ah, vai ser família Ramos ou família Bode? Essa família Bode, porque Ramos tem muitos por aí, tem que ser uma coisa toda própria minha. Tá. Eu vou ser tipo Brandon ou Construtor, tá ligado? O primeiro da minha geração. Caralho, eu vou estar tipo um bode mesmo com chifre proeminente, assim, pra cima, sabe? Exato. Pô, ia ficar irado, hein, cara? Ia ter bunda empinadinha. Que boiola. E a frase da minha família seria: morre, diabo. Seria algo assim. Não, o inverno está chegando, não. É morre, diabo. Eu tenho que pensar nisso, cara. Eu tô me afligindo mesmo. Não tô dormindo bem com isso, não. Ah, se você tem uma ideia pro brasão da família do Bode, é uma frase, manda pra gente, bota nos recados ou manda pro nosso e-mail, podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. E é isso? É isso, Brito? Tudo bem? Tudo bem, rapaz. Tá aí. Tô. Beleza, família? Eu tô meio tímido hoje. Tá meio tímido? Por quê? Eu tô. Foi pra lá pra ontem, Brito? Não fui pra lá pra não. Vim pra casa. Tava cansado. Por que, cara? O que você fez de tarde pra estar cansado? Eu nem te conto, rapaz. Você devia saber. Ah, não. Você tava muito bêbado. Ô, Lucas, só te falar um negócio. Não é uma grande virtude imitar o Scooby-Doo, não. Porque quem dubla a voz de Scooby-Doo no Brasil é o seu peru. É o meu peru, cara? Não, cara, é o meu.